capa dura, Ceará, cabra. Eu digo oxi, oxi, eu faço rap, rap, rap, rap, rap, rap. Capa dura, Ceará, Lagoa Seca, Ceará. Capa dura, DJ, de todo o Brasil, cabra, rei. Chega o matuto, fruto do Ceará, mais duro que a terra do Agreste, mar Nordeste no ar. Não pode faltar a canção que trouxe a léguas de lá. Rasga esse chão de cabra, embola na arte de riscar. Eles são mágicos, que riscam intactos, impactos. Em discos compactos, fantásticos, causam colapsos. Ficam intactos, são rápidos. Será que os públicos estarão aptos? Vem as colagens, scratches, mandam mensagens back to back, viagens, montagens e abordagens. Oh, o som se eterniza, cabra se paralisa, o amante se realiza, pesquisa, quer ter precisa, júri se mobiliza, escuta e veste a camisa, DJ aterroriza, enquanto a agulha desliza, e sai fagulha, faísca, quem é que se arrisca, a isca, pega que pisca, enquanto esses cabra risca. Hey, é rapadura, Chique Chico, Ceará, rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. DJ, que é DJ. Saber fazer isso. Lagoa Seca, Nordeste, Ceará. Rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. Hey, mantendo viva essa arte no Brasil. Na sol e chuva, sempre junto ao vinil. Por dentro, se ouviram discos que imortalizam riscos e ritmos que neutralizam os vivos, que eternizam pancada nos íntimos. Ouvidos viram reféns, ouviram os bens, sentiram que vem algo que mantém. Abriram a lei, sintens aos trabalhadores de noites vencidas, nas idas e vindas. Todo dia arriscam suas vidas corridas. Deixa a família em casa com o peito feito em braços, mas por nada se atrasa. Na pista ele sempre arrasa. O quarto é o espaço vago, dado ao laboratório. Dá sempre o melhor de si até o fim desse repertório. Equipamento pesado pra carregar cansaço. Seu instrumento é usado pra aproximar os abraços. Toda gente se anime e aplaude esses heróis, DJs desse Brasil responsáveis por minha voz. É rapadura, Chique Chico, Ceará. Rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. DJ, que é DJ, tem que saber fazer isso. Lagoa Seca, Nordeste, Ceará. Rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. DJ não é só em campeonato, não, não. DJ é todo dia com a alma, palma da mão. DJ nunca mexe com o prato em vão. Mexe as bolachas no quarto em busca da perfeição. Ação, muita dedicação pra honrar essa profissão. Boa recepção pra alegrar essa atuação. Pedra fundamental do hip hop, inspiração. Se não fosse por eles, o MC não tinha, não. MCs ainda eram os fetos da geração. Toca discos, girarão e trarão sentido e gestação. Depois da música, fortalecer a criação. Na missão, DJs e MCs hoje são bem mais que irmãos. Demos as mãos nessa luta em prol do hip hop. Rap, rap, gente embolada, rasgo nesse galope. Eu vou dizer de vez pra todos vocês: não haveria nada disso se antes disso não tivesse DJs. É rapadura, Chique Chico, Ceará. Rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. DJ, que é DJ, tem que saber fazer isso. Lagoa Seca, Nordeste, Ceará. Rapadura, os DJs do Brasil, arte de riscar. Hey, DJ que é DJ, risca o bolachão. DJ que é DJ, quando risca se abre o chão. DJ que é DJ, se entrega a paixão. DJ que é DJ, faz scratches, smile e se vão. DJ que é DJ, risca o bolachão. DJ que é DJ, quando risca se abre o chão. DJ que é DJ, é vinil, CD não. É rapadura, Chique Chico, vivo nos riscos dessa paixão.